aí, man? De boa? Boa, de boa geral, man. Mas e aí? Como ela é? Ah, ela... Ela é do tipo que é pra correr perigo. Sempre tem gente de olho ou furando do amigo. Mas eu não ligo, por uma dessas até brigo e dou maior valor a uma missão impossível. Ela é do tipo que é pra correr perigo. Sempre tem gente de olho ou furando do amigo. Mas eu não ligo, por uma dessas até brigo e dou maior valor a uma missão impossível. Ela é aquela do tipo que interessa, que você para e pergunta: mano, que mina é essa? Que chama a atenção em todo tipo de festa e o ex não para. Sempre tá na cola dela, jogador ruim. Tem que substituir, tu já teve a tua chance, deixa pro papai aqui. Eu vou naquela e tô chegando com cautela. Mas vamos falar dela, pois é o que interessa todo dia. É um esmalte diferente pro cabelo. Nem preciso usar o pente, perfume natural com um aroma de flor. Não sei se é da flor ou foi ela que roubou. Ela é linda e é demais pra ser uma diva e seu olhar simplesmente me cativa. O pai dela não quer me ver nem perto dela, e quando pega a gente junto é aquela novela. Ela é do tipo que é pra correr perigo. Sempre tem gente de olho ou furando do amigo. Mas eu não ligo, por uma dessas até brigo e dou maior valor a uma missão impossível. Ela é do tipo que é pra correr perigo. Sempre tem gente de olho ou furando do amigo. Mas eu não ligo, por uma dessas até brigo e dou maior valor a uma missão impossível. Quando a vejo logo fico tapeando toda. Não me toque. Lá vem ela desfilando, chamando atenção, chegando, impactando, deixando de oi duro todo e qualquer marmanjo, eu de olho. Que butuca sentinela, se um desses se engraça, eu sento lá chinela pra conquistá-la. Uso minhas habilidades, pois ter mulher é luxo e não mais necessidade. Hoje sim, é nosso dia de luxar, mas fica esperta que amanhã vai ter fubá. Ela não liga se meu estilo é largado na visão dela. Tem um príncipe do lado inteligente, ideal, admirável com uma mina dessa. Eu me sinto abençoado, tudo bem se meu trabalho é professor. Que o que não tem na conta, nós desconta no amor. Ela é do tipo que é pra correr perigo. Sempre tem gente de olho ou furando do amigo. Mas eu não ligo, por uma dessas até brigo e dou maior valor a uma missão impossível. Ela é do tipo que é pra correr perigo. E sempre tem gente de olho ou furando do amigo. Mas eu não ligo, por uma dessas até brigo e dou maior valor. Ela é do tipo, mas eu não ligo a uma missão impossível. Mas eu não ligo, por uma dessas até brigo e dou maior valor. Um par de cheiro, nega.